tava encostada ali minha guitarra, do quadrado branco, vídeo papelão. Eu era um enigma, uma interrogação. Olha que coisa mais, que coisa boa, boa, boa, boa, boa, boa. Eu tava com graça, tava por acaso, ali não era nada. Bunda de mulata, muque de peão. Tava em Madureira, tava na Bahia, no Bobo, no Bronx, no Brasil. Eu e eu a me perguntar, eu sou neguinha. Era uma mensagem, lia uma mensagem. Parece bobagem, mas não era não. Eu não decifrava, eu não conseguia, mas aquilo ia, eu ia, eu ia, eu ia, eu ia. Eu me perguntava, era um gesto hippie, um desenho estranho. Homens trabalhando, pare contra a mão. E era uma alegria, era uma esperança. E era dança e dança ou não, ou não. Tava perguntado, eu sou neguinha. Rimando enquanto pergunto quem fui, quem sou. Nas ruas de Havana, as putas cubanas, não sei quem me chama. Em Copacabana, na areia, na lama, da sul, daqui, Leblon. Meu tempo, esqueço do medo que tenho, que perco, que vejo passar em cada estação. Eu tenho fé, assim que é. Ser ou não ser, um malandro, um mané. Eu conto história, quem ri, quem chora. No ato falho, eu sou fruto da criação. Eu tava rezando ali completamente, um crente, uma lente, era uma visão. Totalmente terceiro sexo, totalmente terceiro mundo. Terceiro milênio, carne nua, nua, nua. Era tão gozado, era um trio elétrico, era fantasia. Escola de samba na televisão. Cruz no fim do túnel, beco sem saída. Eu era a saída, melodia, meio dia, dia, dia. Era o que eu dizia, eu sou neguinha. Mas vi outras coisas, vi um moço forte e a mulher macia dentro da escuridão. Via o que é visível, via o que não via. Que o que a poesia e a profecia não vem, mas vem, vem, vem, vem. É o que parecia. Que as coisas conversam, coisas surpreendentes. Fatalmente erram, acham solução. E que o mesmo signo que eu tento ler e ser é apenas impossível ou impossível. Em mim, em mim, em mil, em mim, em mil. E a pergunta vinha, eu sou neguinha.